Thank you.

тайком номер 3 за сапрыг садай на пассалит. Alô, bom dia, passageiro 223, do seu lado. Passageiro 223, contato na zona regular, se você sair da Água 1 no trânsito elétrico, provavelmente eu vou 180. 180, via Água 1 no trânsito elétrico, só confirmando, a gente não cumpre o seu fio de 100, 15 minutos. Dois passageiros 223, não abra de tráfego pelo seu perfil, cancela a instrução do nível. Suba para o nível 180. Gente, é primeiro, sem restrição, pelo meu fio. Vai 453, chama agora a torre 118, decimal 95, tem um recurso. O 978 está autorizado pelo centro de recurso, voar direto a Bucos. Direto a Bucos, federal 9978, muito obrigado. controle de Salvador aos 44, chama agora o controle 1208. 208, voo 1909. setor da Central que pretende voar? Estamos 0, vento 080 graus com 079, federal 9982. Decolou 5-3, chama agora o controle, 1208, bom dia. Levanta, muito bom dia. Controle, com a 099-82. 099-82, contato na dama do colagem, bom dia, saiu da bomba, liga 330. Como é o irmão 330-099-82? geral 9982, é possível pro ano da frente, pro ano de código, para adiantar? Geral 9982, autorizado o código. Muito obrigado, vamos lá pro ano de código, 82 no geral. Hotel para cruzamento 2733. Autorizado o táxi, via visto, reporte alinhado com a cabeceira 10-2733.

33, tricolor 05, curva direita, comedor axé, reporte passando através da cabeceira 35, portaria 2733. Quente, passará através da cabeceira 35733. Meu Oscar, como está o posto? Comandante do Niner, Victor 63309. Aérea 2736, estamos tratando da nossa posição agora de 11 horas e 7 milhas, rumo no Nordeste, passando 4 milhas em descida para 2 mil pés, 1, 2, 3, 2, 0. Após o cruzamento do mesmo, será autorizado. Todos mantenham o número 10, aguarde. Tem 70 litros de oxigenação para a informação de voo e alerta, chama esse controle 120-8. Mestre, tudo em curso, para final sonda de sala, se fosse o ano anexo, último análise faz. Estamos sendo restrito, frequência 128, destino 35, até 125, destino 1.